Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Giza, grande Giza das Marcantes, aí com a gente, obrigado. E aí, Leca? Mas tudo isso é lobis. Abraço pra você, Leca. Aí das nossas megatops. Um abraço, valeu. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. As nossas elegantes, o mais novo fã-clube da Luciana, viu gente? As elegantes lá de Santa Isabel, estão aqui. Obrigado! Ao de lá de sei tu, per me, soltanto per me. Ao de lá del mare più profondo, ci sei tu. Ao de lá dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Oi gente, domingo, domingo nossa luxuosa, na Via Show, no verdadeiro forrozão da Via Show, domingo viu, e na segunda-feira na piscina do Rivelino, lá em Guaraxi, aniversário da patroa Alessandra, isso é uma loucura. Amigo Fabiano,

passa a chegar. Inverno de paixão, amor de primavera em chuva de verão. Curtindo, acordando com Josias. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. E aí, Silva? Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero. Meu amigo João, pede beijão. Também tinha aí com a minha conterrânea, Búbala. Aí com a gente, obrigado. Minha liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem, e aí você vem. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto esforço pra esse amor é muito pouco. Saudade. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Oh. A gente tá chegando, festão. O Borrachão do Natália Lins. Dia 29 de junho. Lá no Natália Lins, viu? Peça bastante comentário aí. E com certeza vai ser o maior sucesso. Dia 29 de junho. Minha amiga Nádia e também nossa amiga Irá, tá aqui com a gente, obrigado. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. Espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Saudade dele, Toninho. Meu amigo João Paulo e a dona Nina, viu? Que eu nem sei. Estão por aqui. Esse amor pode ser capaz. Oh, oh, oh. Que nem sei do que esse amor pode ser capaz. Está. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Ai, bicho. Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar com amor incendiar. Nossos lençóis em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, tem seu tempo e você vai saber. Oi, amiga Nádia, vai gostar. Já por aqui, dando aqui bastante de luxo. Assim, obrigado. Eu só gosto de você. Deixa estar. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Chama Vivizinha, dá uma cheia aqui, Vivizinha. Minha pele. Alô, Vivizinha. Colar, o amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco de vontade de Professor da Suzy hoje, lá de Santa Isabel. Um abraço, Suzy. Verdade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam. Uma luta de... Parabéns a nossa amiga Nira. Parabéns pra você, Nira. Hoje ela vem de comemorar ao lado dos seus amigos, ao lado aí dos carroceiros sem fronteira. Alô, Nira! Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Já, já, Toninho. Para Suzy. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Josias. De noite quando. Valeu, espetacular. Estamos aqui mais uma sexta. A melhor de Belém. A carroça. Como é queria estar a todo instante contemplando teu semblante. E ficar eternamente dentro do teu coração. Te mando um abraço a todo especial, a todos os nossos carroceiros e os aniversariantes da noite. E por sinal que são muitos. De noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Nossa primeira de hoje, DJ Toninho. O homem é bom, o homem é espetacular. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Ali pelo palco, aniversário do meu parceiro Raul. A comitiva Carroça é Festa. O amor que. Lado direito aqui do camarote. É puro isso. Aniversário aí da Vana. Eu jamais amei assim. E também, amiga Bel. Eu só. As Luciosas de Lúcio. Me corresponda nesse ali pelo palco, amor. Aniversário da nossa grande amiga Nira. Os Carroceiros Sem Fronteiras. Amar. E também da Suzy de São Isabel. Eu te amo, não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E aniversário também no Marcondes, aqui dos Justiceiros. Um ano solteiro. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Nossa. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Parceiro Velha Guarda, DJ Marcelo. Tem motivos pra esconder. Hoje, juntamente com o Marcondi, aqui no Ladinho. E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Uhul! Você tem algo especial. Diogo Saudade. Me prende, me domina. João Pé de Feijão. Só você eu vou. Alô, Chapolin! Presidente da equipe faz gostoso. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Pra cima, meu maestro! Você quando está zangada é mesmo terrível. Em qualquer lugar, se alguma garota saudade me olha, morrer de ciúmes e já quer brigar. Como é que é? Pelo amor, você me deixa louco. Faz um grande. Amigo Alana, chute certo. Tá por aqui. Embora, é só na manha. Mim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Saudade. Essa cama vira chama, nada apaga esse calor. E aí, Júnior? Aí a comitiva tá com a gente, os nossos potentes já aqui no apoio. Paulo, Paulo Grafite, é o nome da emoção. Em qualquer lugar, se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh. Nossos badaladores, meu parceiro Beto, sempre com a gente. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não. Os nossos manos, tá chegando o aniversário dos manos. Vai começar com 100 baldes. Precisando sair. É isso. Nas mãos um deixa só um pra mim, viu? E um choro querer. Aí o meu casal explodir. A Bela e o Fera, já por ali. Por isso eu lhe peço que venha de depressa e aperte. Amigo Alain, velha guarda. Lá do panorama. Na época. Triste a noite. Aqui eu não posso. Paredão. Aí o jogador Robert. Já por aqui, um abraço. Mata aquele abraço que eu não pude dar. E nos travesseiros, seu Deus. Um beijo pra você. E na cabeceira, sua foto sorriso. Miguel e a Carla Sereia. As lágrimas nascem aqui. Sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama, sem saber se você vai voltar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Parceiro Cabo Cavalcante. Aí o marinheiro Ramos. Da Capitania dos Portos. Mas você já marcando presença. Aqui. E não quer saber. Sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Lúcio CDs. Fico em casa me doendo de ciúme. A imaginar. Sérgio Jeinei e a primeira dama Sara. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. DJ Sapecó, aí a Ania e a Rose. DJ Nath Show. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Saudade, saudade. Nossas a presidente aí das Najas. E amiga Irá, ao lado da Sonora, já com a gente aqui. Passe pra nós dois, abraça. E amiga Nádia, tá chegando o forrozão do Natália Liz. abraça-me. Dia 29 vai ser o bicho. Não sei mais viver sem você. Me deixa, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Chapolin, ele comanda a equipe, faz gostoso. Chapa, o respeitado na carroça. Aqui. Abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixa, amor, que o tempo não passa. Você, André. Nós dois. Ei, André. Abraça, meu amor. Você pra mim é um sonho, amigo, tão Wilson, lindo, é o nome do... que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida, que encontrar ali. Que é daqui no computador, vou te contar, viu? Coisas da vida. Adriano! Adriano de Santarém. São coisas do amor. A queda de energia aqui, vou te contar, viu? Eu fui me apaixonar. Pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue. Parceiro Leandro da Van, já passeando. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida. Bora machucar, bora machucar. Aquela saudade. Passa. O que você fizer, pensa o que você pensar, diga o que você disser, e eu não vou. Parceiro Jean, já por aqui. Fala, Jean. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Toninho, como tá por ali? Aniversário do Raul. Por você. Alô, Raul. Deus é capaz de fazer qualquer... Parabéns, viu, Raul. Felicidade. Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. As Luciosas. Pra mim pouco importa, sabe? Aniversário da Bel. É chique. A Vara. Importante é você ser assim. Patrocínio. Assim, do jeito que você é. Nem materiais de construção. É assim que eu gosto de você. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora, pra te amar, não tenho limite. Talvez ninguém acredite o quanto eu gosto. Enquanto o som... Vamos lá, filho. Pau na máquina. Meu grande amor, nosso primeiro encontro naquela praia. Vivo a recordar. O homem da cegonha já por aqui. Nós dois na areia. Alô, Fernando. Vivendo um amor. E as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém e ser feliz sendo amado também. Só o coqueiro a balançar. Amiga Sabrina, aí a Jaque e a Rose. Tudo a olhar, guarda em segredo. Carroça da Saudade. Aquele momento de um amor tão feliz. Amigo Chapolin avisando que hoje a equipe faz gostoso. Vai estar no Fest Saudade lá em Vigia. E ele avisa que já tem cartela pra vender. Aí pro passeio pra Vigia. Com a brisa do mar, tudo a olhar, guarda em segredo. Segura a carroça da saudade. Comandando aí no comando, representando as mega tops. E aí, Leca? Meu grande amor. Alô, DJ Toninho. Daqui a pouquinho, lá em Coraci, o 24º Corrosão dos Solteiros e Casados da Sexta Rua. E claro, esse ano, Carroça da Saudade. Claro, tradição é com a carroça. Lúcio CDs. Como eu preciso te amar. açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apaga. Para Silva da Marambaia, 00 aqui. Sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Silva, o homem que comanda Marambaia. Vem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu para, aproveite enquanto há tempo. Como é que é? Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida, Marconte? A vida é bela, mas passa depressa. É verdade. É por isso que tem que aproveitar a vida, né? A cada minuto, a cada segundo. É isso, Marcondes. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. Nossas nasas. Se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Carroça da Saudade do Búfalo do Marajó. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. E ela, gente, domingo. Se entregue. Aquela domingueira da Via Show. Domingo a carroça vai estar na Via Show. Aí na segunda-feira. Mas aniversário da patroa Alessandra, lá no Clube do Rivelino, lá em Coraci. Se entregue, vai ser bom. Essa aí, a nossa carroceira Sabrina vai estar lá. Né, Sabrina? Tamo juntos. Vai! Aqui é Lúcio CDs. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo, me enche de amor. Eita, Lita. Vira do avesso. Me vira do avesso. Assim, alô, passarinho. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero ter um juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menina, a nossa grande amiga Midian. Joga o ventinho. Olá, Midian. Ela que é a musa dos sem limites. Me prende, me fala os sem limites. Me escraviza o corpo inteiro. Vai! Apaga esse fogo que eu trago na alma. Equipe faz gostoso. Minha equipe que dá uma vala no maestro. Alma.

Carroça. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Aqui, pra mim. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Aqui, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. É Caribe Show! Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Justiceiros da saudade é curtição. Bora, Marconde! E aí, Lízia? Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Simbora! Por isso escrevi esta. Um beijo pra você, menina. Eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Aí a comitiva lá de São Joaquim da Marambaia. Grito por seu nome sem parar. Amigo Robinho. Sem saber. Aí o Valdemar, o Boquinha e a sua esposa. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Essa música eu toco, eu me lembro dele. Cabeludo. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora. Aí, garçonete Diane, aqui do lado com o Marconde. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Alô, Lira! Muito menos entender. Aniversário da amiga Lira. Por que razão? Aí os carroceiros sem fronteiras, ali no camarote com tudo, valeu! Meu amor, volte por favor. Roberto! Me tire desse castigo, o que foi que eu fiz contigo? Meu amor, nosso empresário Gato Félix. Tá chegando por aqui, nosso parceirão. Essa é a velha guarda. Volte, por favor. Me tire desse castigo. Deixa por ali. Sempre no apoio aqui no Maestro. Equipe faz gostoso. Carroça da Saudade. Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente foi feliz. Ouça, está tocando a nossa canção. Vamos dançar, faz de conta que é. Carla Sereia. É o meu casal de luxo. Que a gente vai se tocar. O homem que salvou o WhatsApp do Maestro. Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Parceiro Jay Marcelo, hoje muito love. Você não ligava para minha dor. Isso aí, Marcelo. Não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra. Um dia eu vou amar alguém. Você jogou fora o amor que eu te dei.